Já disse uma vez, vou dizer de novo. Lá em casa, para as minhas duas filhas, você é uma das nossas referências. Que delícia. E eu sou muito grato por isso, sou muito grato por ter feito esse convite, por poder participar desse momento da sua vida, viu? Parabéns. Obrigada por eu por aceitar estar aqui e trazer felicidade para as crianças e para os pais. Obrigado. Não é mesmo? Essa grande admiração que eu tenho por você, pelas suas filhas, e que segue até o futuro, com certeza. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui, obrigado, viu? Você. Tô nem acreditando, Daniel, meu Deus do céu!